Foi Salvador, muito bom dia. Web 5722. Web 5722, possível? Autorização para Brasília 340, ciente da hotel. 5722, sua missão 221-9. 219. Salve, Salvador, muito bom dia. Web 5722, autorização para Brasília 340, ciente da hotel. 5722, informação em curso, hotel Brasília, eu tenho aprovado o nível de voo 320, o senhor está pronto para cópia? 320, está pronto para cópia, 5722. Web 5722, autorizado Sierra Bravo, Bravo Romeo, nível de voo 320, autorizado 17, decola pistão no 7, curva direita, subida Arbor até a posição Elefa, após posição Ofito, controle 119 decimal 35, transponder 5156, web 5722. Autorizado 320 para FDBR, Apesulo 17, decola 17, curva direita, saída Arbor, até Elefa, depois Elefa, Ofito, controle 1935 e transponda 5156, web 5722. 5156, correto, chame por estacionamento. Chama na cidade. Papá, Alfa Tango Tango, serviço radar terminado. 57 milhas sudoeste do VOR de Salvador. Mantenha o nível 080, chame Liel 020 decimal 1. 201, obrigado, até o retorno. Até. Salvador, bom dia, o azul 4069, informação hotel 380, Campinas. Hotel 69, já temos aprovado para Campinas, nível 380, 1 minuto para Copa. 380, aguardando a segunda-feira prevista. Leda após Leda Bridge. Israel Leda Bridge. Azul 4069 tá pronto, acorde. Pronto, prossiga, 69. Azul 4069 autorizado, Salvador Campinas, nível 380. Decola da pista 17 com curva pela direita, saída da El, após da El Leda, após Leda Bridge, onde intercepta a Upper Zulu 16. Controle 199.35, aciona 5166. 380 Campinas, autorizado. Decola da 17 direita, da El Leda, depois Bridge, Upper Zulu 16. 1935 controle Salvador, aciona 5166, azul 4069. Protegimento correto, reporte para o acionamento, azul 4069. Boa tarde, obrigado. Solo 5722, prossiga. Confirmar com o vento no momento? Não recebo. Você quer confirmar qual o vento no aeródromo no momento? Vento 0 no 0 graus com 3 nós. 0 no 0 com 3 graus. 5722 no portão 7 para pushback sonamento. 5722 autorizado, pushback sonamento, chame para o ataque. Autorizado, chame para o ataque, 722. Paulo Salvador, bom dia, papapá, Índia também aqui, ciente da Juliette, para Terra Novembro e Bravo Mike no 100. Papapá, Índia Tango Mike, 100 para Serra Novembro e Bravo Mike, minutos para cópia. É o Índia Tango Yankee. Índia Tango Yankee.